A palavra é viva. Queridos irmãos, tudo o que eu escrevo aqui procede do simples fato de crer que a Bíblia é a palavra verdadeira e infalível de Deus, viva e eficaz. Eu nunca tive nenhuma visão paranoica, nunca fui tomado em surto psicótico, nunca fui arrebatado em transe para fora do corpo e nunca vi nenhum espírito. O ministério do Espírito Santo é verdadeiro, os milagres, as visões conscientes e os dons espirituais, mas apenas creio inocentemente na graça de Deus, que nos foi derramada através de Jesus para recebermos a salvação, nascermos de novo e vivermos de acordo com as benditas instruções de vida que estão em toda a extensão da sua palavra. Embora você deva ler ela com a sinceridade de uma criança, ela também é uma palavra de luz e de superior inteligência para todos os que se esforçarem em interpretá-la, acompanhada de muita oração e prática vivencial diária na presença de Deus. O Manual do Homem, escrito por seu arquiteto e doador de vida, é um eterno milagre, e pela sua misericórdia está em nossas mãos, cristãos de língua portuguesa e da grande maioria dos outros idiomas mais importantes. Digo isto para que vocês se alicercem na palavra escrita, que hoje está completa, e crer na sua plena suficiência e infalibilidade para nos instruir e nos guiar em tudo o que precisarmos nos caminhos do Senhor. Por isto, se aparecer algum profetador, falso profeta, com pretexto de visões na tua vida, irmão, não digo que seja impossível Deus falar com alguém, mas enquadra-lhe debaixo do crivo das Escrituras, pois nelas está a suma autoridade da fé para os fiéis de hoje, e ninguém jamais poderá passar por cima das suas leis. Decretos da Fé. Blogspot.com